segredo entre a gente que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento perdente que insiste em bagunçar a minha mente vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter esperado.